Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um jovem de 26 anos, casado e com um filho pequeno de 2 anos, que escreve. Professor, na verdade não tenho pergunta, tenho um desabafo. Estou sem emprego há 4 meses. Nos primeiros meses de busca, tinha ânimo e energia. Com o passar dos tempos e rejeições, acabei ficando em depressão, ao ponto de escrever de forma anônima. É difícil ser forte quando toda a esperança está perdida. Olha, prezado ouvinte, em todos os meus anos de trabalho voltados à educação corporativa, aprendi que a busca por emprego se dá com altas e baixas emocionais. Quando aparece uma oportunidade de entrevista, a euforia toma conta. Quando a resposta é negativa, resulta numa dor da alma que não sai em menos de 3 dias. Mas há sim uma maneira de domar essa montanha russa de emoções para recuperar o controle da sua vida. Lembre-se, o desemprego não pode e não vai durar para sempre. É uma condição temporária. Limite suas buscas a 1 hora por dia. O restante do tempo use para desenvolver maneiras de lidar com seus medos. Preocupar-se com o desempenho passado é inútil. Neste final de ano, planeje atividades divertidas com sua família. Gaste energia com atividade física. Você precisa dedicar um grande esforço na busca do emprego, mas não enlouquecer. Por fim, tenha fé e peça a Deus mais uma oportunidade de mostrar que és capaz e competente. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.